pedir pra você voltar aos braços de quem não consegue viver só. É de dar pena um homem ver outro chorar. Por isso vim pedir pra você voltar aos braços de quem não consegue viver só. Você está ouvindo Central da Biografia. Você devolveu todas as lembranças que nós dois guardamos. Pois um final de uma vez nesse amor que nos fez. Marcou para sempre o final desse amor em poucas palavras. E agora é outro a quem você irá pertencer. Se esqueceu de tudo entre tantos detalhes, está tudo bem, mas existe algo entre nós que ninguém, por mais que tente, te fará esquecer. Será que você disse a ele sobre o nosso amor? Pois tudo foi forte demais pra se acabar assim. Será que falou que fui o primeiro em sua vida? Que aquela noite não será esquecida, por mais que o ame, lembrará de mim. Vez, jamais esquece. Entre outros carinhos, seu primeiro beijo partiu de mim. Partilhei seus segredos, entrei na sua vida, não foi uma vez. Não posso crer que um outro alguém te fará feliz. Falando sério, não será fácil pra me esquecer, porque em sua vida muito vou viver, enquanto entre nós esta noite existir. Será que você disse a ele sobre o nosso amor? Pois tudo foi forte demais pra se acabar assim. Será que falou que fui o primeiro em sua vida? E aquela noite não será esquecida, por mais que o ame, lembrará de mim. Central da Biografia. No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro, porque lhe dei meu amor, e meu amor você

como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, suas mãos a me afagar, vivendo a paz deste amor. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Que dor esquisita, doença maldita que o diabo inventou. Amor é ternura, bondade, traz felicidade, foi Deus quem criou. Pecado, fuxicos, intrigas, ciúmes e brigas, obra da serpente. Perdão é sinal de esperança, é a luz da bonança pra alma da gente. Manda e mais erra, feroz lobisomem. Mulher nasceu pra sofrer, mas tem o poder de salvar o homem. Paixão, sou pecado, sou tudo de errado que é nessa canção. Você é o perdão, é a glória, é o amor dessa história, é a minha salvação. Mais erra, feroz lobisomem. Mulher nasceu pra sofrer, mas tem o poder de salvar o homem. Sou tudo de errado que há nessa canção. Você é o perdão, é a glória, é o amor dessa história, é a minha salvação. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Bem, amigos, Central da Biografia com Alan e Aladinho, eu gostei muito, hein? Foi muito legal, mas eu quero aqui deixar um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito agradável. Foi muito bom falar de Alan e Aladim. E a gente volta no próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Tá bom, gente amiga? Um grande beijo. Tchau, gente! Seria possível ver um sorriso em cada irmão, derrubar os muros, abrir as janelas, ensinar a criança a plantar uma flor nos becos escuros, nas ruas, nas celas, mostrar que é preciso cultivar o amor, quebrar as correntes do peito do homem, ver um vizinho me cumprimentar, olhar em seus olhos e dizer bom dia, sentir que a família não ficou pra trás, que a fé seja luz, esperança, certeza, e a maior riqueza o amor e o perdão, que os filhos aprendam ainda bem cedo a abraçar o inimigo como se fosse um irmão. Abençoe, Senhor, a família e o lar, e o pão de cada dia não deixe faltar. Que o Senhor abençoe as crianças também, e que os anjos do céu nos protejam. Amém. Quebrar as correntes do peito do homem, ver um vizinho me cumprimentar, olhar em seus olhos e dizer bom dia, sentir que a família não ficou pra trás, que a fé seja luz, esperança, certeza, e a maior riqueza o amor e o perdão, e os filhos aprendam ainda bem cedo abraçar o inimigo como se fosse um irmão. Abençoe, Senhor, a família e o lar, e o pão de cada dia não deixe faltar. Que o Senhor abençoe as crianças também, que os anjos do céu nos protejam. Você ouviu? Central da Biografia.